3, decolar 03, controle 120.8, tem uma boa viagem. Controle 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o Xanero 6313, adequado na Dael, passando 1700. Xanero 6313, contato radar, sou para o 360, saindo da Dael, Leda Bridge. Sobe para o 360, Dael, Leda Bridge, é o Xanero 6313. Táxi até o ponto de espera, reporte pronto. Capão. Ok, 3305, alinhar e decolar, 150 graus, meia dúzia. Né, 6303, chame Centro Recife, na frequência 1251, na alternativa 3325. Chama Centro Recife, 1251, na alternativa 13325, Janeiro 6313, muito obrigado, uma boa noite. Bom voo. Web 5716, complete aproximação final, torre 18.95. 18.95, completa aproximação final, Web 5716. Torre Salvador, muito boa noite, Web 5716, na final. 7.96, reporte baixado checado, 1020, boa noite. Muito boa noite, 1020, vai reportar quando baixar e travado, Web 5716. Aos 11, controle 120.8, boa viagem. 1208, bom final de semana, 3305. Controle Salvador, boa noite, até 3305, Pucaracaju, passa 1700. Tá, 3305, contato radar, vou para o 330, saída Puca. 330, pode morar com a ajuda presente, Arita? Tá, 330, fica aguarda a coordenação com o centro. Guarda. Ah, 3305, autorizado para Romeu Fox 018. Oh, melhor ainda, senhorita, Romeu Fox 018, 3305. meia, Solaus 15, direita, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, a posição é a meia dúzia. Alfa, Kilo, pátio 3, web 716, é o solo voltando? É a torre voltando? Siga a torre. Ok, a Infraero passou a informação do novo à posição. A posição agora é a 04, será atendido na 04 do PAT 3. PAT 3, posição 04, cliente, vai pedir tudo bem, obrigado. 178, boa noite, chegada a Mari, vista para o 050. Para sua informação, seu rádio está intermitente. Entendeu que desce ao 050, o TAN 3168. Obrigado pela informação. Confirme o TAN 3178, desce ao 050. 3178, desce até o 050, confirmado. 050-3178. 3305, chame centro Recife, 12685, alternativa 25.45. 25.45, boa noite, bom final de semana. Oxené 6224-230 para Aracaju, para a posição. Como recebe o 6224? 6224 recebendo a torre? Deve sim. Está pronto para a cópia? Salvador, Aracaju, nível 190. Pista 90, curva à esquerda, saída Pucaracaju. Controle 120.8, transponder 5552, Ocean 6224. Reto, chame pronto, 1019.6224 para puxa acionamento. Para 2000 pés, ao chão 020, livre da restrição e impacto. Quero para 2000 com 1020, da 6178. Dan 3178, autorizado o procedimento ILS-XA da pista 190, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador, pista 3178. Usado, chame táxi 16224, ao chanel. Localizador, Serra 31178. Serra 31178, compete aproximação, torre 18.95. 18.95, boa noite, bom trabalho. Bom pouso. Torre Salvador, boa noite. Ah, 31178, localizador. Aliás, perdão, estabilizado, ILS, dá um no zero. 31178, muito boa noite. Continue a aproximação, reporte externo baixado checado, no 50 graus, 89. Reportará no externo, 31178. Passou externo, TAN 31178. 3178, tem livre pouso 90, 150 graus, 89. Livre pouso 90, TAN 31178. Guarda o chané direito até o ponto de espera, na minha escuta, reposte pronto. É 224, alinhar e manter. É 224, por gentileza, 1895. 3178, solo aos 32, direito, táxi via Alfa Juliette para remota 14. Alfa Juliette, remota 14, está lá na sua escuta, boa noite, então 3178. Boa noite, comandante.